1709, recebendo, bom no 7. Estabilizado o curso localizador, pista 10, bom 897. 897, torre 1986. Torre, bom dia, bom 897, estabilizado aqui na pista 9. 897, tráfego ainda não avistado, ajuste no 020, correção, tráfego agora avistado, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde a transição de pouso, bom 897. Mercedes, curso, bom 897. A linha que táxi aprovado, chame a interseção para ingresso, pista 7. Autorizado ingresso, aguarde para decolagem, Mike Charlie Yankee. Mas Juliette, 1804. 1804, autorizado ingresso, portão 10. 10, obrigado. Gol 1607 no solo ao 53. Libera a pista próxima interseção à direita. Taxi aprovado via Alfa, chama ingresso, taxi Juliette nesta frequência no 607. Entre vezes a chamante da Juliette nessa frequência 607. 897, confirme, trem baixo travado. Afirmativo. Gol 897, tem pouso autorizado na pista 10, vento de 1,40 graus com 1,3 nós. Autorizado pouso, 1,0, gol 897. Young, aguarde aproximadamente um minuto para sua decolagem, já tem um tráfego autorizado já cruzar o pista 7. No 7 no 5 do no localizador em aproximação, chega o trem, chame a torre 1186, ou no 7 no 5. 86, agora no 7. Salvador, bom dia, bom sete, duas milhas e meia da terra, estabilizado. Bom dia, no 7 no 5, tráfego ainda não avistado, ajuste no 020, continua a aproximação número 2 para o Salvador no 7 no 5. Bem, prossegue a aproximação, aguardando a transmissão no 7. Papa Romeo, Mike Charlie Yankee, atento à estéreo turbulência do Boeing 737-800 da Gol, acabou de visar a pista no 7, você tem livre decolagem da pista no 7, vento de 1,40 graus, 1,49, ajuste no 020, Papa Romeo, Mike Charlie Yankee. No 607, autorizado ingresso, portão 09. Portão 9, 607. Gol Uno 897 no solo aos 56. Libera a pista, próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette, proporção 03 nesta frequência, Uno 897. Alfa, Juliette, por 3, cliente, valor de 17. Romeu Mike Charlie Yankee decolou aos 5.6, chame agora o controle de Salvador em 120.8, tem um bom voo. Obrigado, senta decolagem, vai chamar 120.8, controle Mike Charlie Yankee. Volo 7.5, cheque trem. Baixar travado. Volo 7.5, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1.40 graus, 1.49, reporta um tráfego Caravan, decolou da pista no 7, se afastando à sua direita, não irá interferir com seu pouso no 7.5. Vente livre, pouso para o 715. Salvador, o 3 zona 7, eu não pude achar na mesma da meia dúzia. Então, meia dúzia. Aprovado o pushback acionamento, chame táxi 3171. Eu já chamarei a 3171. Quando eu vou ali, Salvador, bom dia, papai Romeu, Mike, já vem. Papai Romeu, Mike, Charlie Yankee, é o controle. Na decolagem da 17, corredor axé. Suficiente, prossiga em condições visuais, nós iremos até onde? O início do voo estará ali na próxima posição Vera Cruz, a 18 milhas mais ou menos. Ah, ok, você vai até Vera Cruz e retorna para Salvador. Vamos fazer o aerolevantamento após retorno de Salvador. Ah, positivo, aerolevantamento. No 715, solo aos 59, direita, mas consegue táxi via Alfa, chama a Juliette. Alfa, essa direita, vai cortar água no 715. Taxi 3, 17 que eu não tenho. 226, 226, 4 horas, galeão. 7831-7122, galeão, 4 horas. Autorizado táxi, Apache, Wing Alpha, ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1020. 7831, vai prosseguir a retaguarda do Boeing da Gol na Juliette, ok? Sim, já faz o tráfego na Juliette, prossegue a ponto de espera e reporta pronto, 3171. Gol no 7 no 5, autorizado Juliette, portão 02. 02, 7. Mil por 1020 na chegada boa. 8000 por 1020 chegada boa, Pedro. Tá 3171 autorizado, alinhar e decolar, pista 1 no 0, vento 1 no 4 0 graus com 10 nós. 171, decolar 208, controle 120, decimal 8. Controle 208, 3171, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 3171. Então, 3171 é o controle, está em contato rápido. 3171. Controle, haveria a possibilidade de voar Dael para 3171? Livre. Grato, 3171, voar Dael. São 3153. Prossiga, meu. Direto do Duna 4000, câmbio. Sexto 3153, C21 milhas ao norte, desça para 2000. Chame Recife 251. Recife 251, bom dia, tá. Boa. Zona 53 tem boa visibilidade à frente. Positivo, tá, Zona 5. Ok, então façamos o seguinte, gira à esquerda, voo Simbra 1700 para aproximação. Reduz aí, cheque trem, cadê? Sente, eu tenho 3, 153. É só você manter então mais duas milhas para o nosso propaio. Sem problemas. Rotor 3153, agora está a 3 milhas para o marcador externo, chame a torre 1186. 186, 3153. Salvador, muito bom dia, Otan 3153, está a 2 milhas externas, abaixo para baixo. 3153, continua a aproximação, tráfego ainda no estado, ajuste 1-0-2-0, reporte externo, baixar travado. Tá. Mike Eco, Oscar, controle.